queima sua pele como raios de luar. Acariciam teu rosto quando queres me amar. Morena, tu me incendeias como fogo no pavio. Nos teus braços eu me afogo como âncora no rio. Aê, que felicidade! Se você casar comigo, eu não sinto mais saudade. Ai, moranguinho, vem morar no meu ladinho. Vem logo ficar comigo, não vivo sem teu carinho. Casa tão pequena, não tem muro e nem cinzeiro. E pra complicar, morena, eu tô duro e sem dinheiro. Mas meu coração é grande, é do tamanho do céu. Nele você deita e rola, mora e não paga aluguel. Aê, que felicidade! Se você casar comigo, eu não sinto mais saudade. Ai, moranguinho, vem morar do meu ladinho. Vem logo ficar comigo, não vivo sem teu carinho. Aê, que felicidade! Se você casar comigo, eu não sinto mais saudade. Ai, moranguinho, vem morar do meu ladinho. Vem logo ficar comigo, não vivo sem teu. Minha casa é tão pequena, não tem muro e nem cinzeiro. E pra complicar, morena, eu tô duro e sem dinheiro. Mas meu coração é grande, é do tamanho do céu. Nele você deita e rola, mora e não paga aluguel. Aê, que felicidade! Se você casar comigo, eu não sinto mais saudade.